ação que se promove na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Leste e na nossa Zona Norte, mano PF. Mataram o Duda Bill, pois eu quero que a polícia vá pra puta que pariu. Que vá! O filho desse cara que morreu, eu! Quase enlouqueceu, ele não acreditava na tremenda desgraça, a morte de seu pai. Então, preste atenção em tudo que vou relatar. Sobre o som da noite que predomina em todo lugar. Portanto, é bom muito cuidado tomar, porque tem uma raça do caralho querendo nos matar e tirar do ar o nosso som que é radical. Os caras querem acabar com o original rap nacional, que só relata as verdades que a polícia promove nas ruas. Presidente Dutra, a nossa área Ponte Alta, outra quebrada. Pessoas são sempre ameaçadas por policiais que não sabem de nada. Nada sabem, não sabem de nada. Vários homens que se encontram na madrugada para executar e toda quebrada. Eu já estou cansado de má notícia praticada, véi, pela porra da polícia. O som da noite nas periferias. Periferia local, JPD e tal. O som da noite nas periferias. Periferia local, otário policial. O som da noite nas periferias. Periferia local, periferia local. O som da noite nas periferias. Mas a verdade eu vou que vou continuar a desabafar. Ao que nos prejudica, a safadeza que é feita com fuzil, PT ou escopeta. Não se meta a besta, fique bem esperto e sempre de olhos abertos e bem preparado, pois o som está pra todos os lados. O som dessa porra está aí, é só pipocos e sirenes tocando muita gente, não crê no que vê. Muitos ficam de braços cruzados e calados, só esperando o dia de morrer. Qual será a conclusão desse sistema, irmão? Veja a situação que o nosso povo periférico se encontra, entre crimes e execuções de menores. Quem poderia ter dias melhores? Sem ter que presenciar a violência que habita dias e noites. Noites e dias, com o som da noite nas periferias. Não era isso que eu queria. Tudo que vejo a se promover nessa porra aqui, não existe lazer, porque a porra da polícia está no poder. Para nos poder, pode crer, mano, PF é com você. O som da noite nas periferias. Periferia local, JPD e tal. O som da noite nas periferias. Periferia local, otário policial. O som da noite nas periferias. Periferia local, periferia local. O som da noite nas periferias. Sangue escorre todo dia, todo dia, todo dia. Nas periferias. O sangue escorre todo dia, todo dia, todo dia. Nas periferias. Periferias.